Caramba, Cast está começando mais um querido, sensacional, isso mesmo. E King Kong nas selvas, caramba, Cast, isso mesmo. Bom, galera, hoje aqui estamos reunidos com a galera mais um pouco ampla, assim, porque está frio, sim, está frio, e reunimos a galera maior um pouco hoje para dar uma esquentada aqui maior, beleza? Estamos todos abraçados aqui para gravar esse cast sensacional. Tranquilo, galera? Bom, vamos para as apresentações de hoje desse cast maravilhoso. Por favor, primeiras damas, Tuti, não, brincadeira, Ferdi. Olá, como vai? Tudo bem? Frio? Verde. Isso, sensacional, conclusiva, garota, como sempre. E por favor, agora sim, Tuti. Fala, galera. É, a única coisa que eu queria dizer é que eu sou foda e já vocês vão entender. Maravilha. E, galera, mais um integrante aqui da nossa família, isso mesmo. A nossa família Restart, não, é, quer dizer, família caramba. Isso Epa. Mesmo. Estamos aqui com, por favor, rufem os tambores para mais um. Um convidado do caramba. Isso mesmo, por favor, Octa. Alô, galera, e aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Enfim, desculpa. Diga, garoto. Vira o chat da UOL. Gato Sarada 87 acaba de entrar. Gato Can. Gata na web 17. Oi, gatinho. Isso mesmo, o Octa aí. Foi interrompido pelo nosso amigo. Quem? Isso mesmo, você conhece o Rafa, por favor. Rafa, se apresente, garoto. E aí, galera? Beleza? Estamos aqui de novo pela 21ª vez. Olha que coisa emocionante, hein? Muito bom isso. Realmente eu não tenho mais nada pra falar. Próximo. Isso mesmo. Estamos todos reunidos aqui. Beleza? Coisa linda, maravilhosa isso. Bom. Vamos aqui agora para as nossas mensagens. Por favor, galera, comente. Oba! Tu te tá animado com a mensagem? Tô muito animado, cara. Tô muito animado. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando o Jaider fala assim, por favor, galera, comente, é porque a gente criou um e-mail pra ler pra vocês. É porque ninguém comentou, véi. Não, comentaram. A situação tá difícil, a galera não tá curtindo a gente mais. A Fede abandonou. Tá tenso, velho. E o engraçado é que essa semana a gente teve um bom número de acessos, mas as pessoas não clicaram no envelope. Por favor, clique no envelope. Foi quando o Jader ficou peladinho na TwitchCam, no Chine Chat, ele teve acesso. Não, eu sei o que rolou. É porque no cast anterior a gente pediu clique no envelope para dar os parabéns pro Jaider, alguma coisa. É... Ninguém deu parabéns pro Jaider. Ninguém deu parabéns para o Jaider. Ai, caralho. Agora, galera, não se preocupe. Não é meu aniversário, beleza? Não precisa dar parabéns, então comente. É uma coisa linda isso. Beleza? Comente sobre o cast em questão. Sobre, sei lá, comenta o que você quiser. Beleza? Faça nossas mensagens no Twitter. Se você quiser, comente. Ah, acabei de chegar de casa. Comente, não se preocupe. Escreva um ponto, pelo menos. Ou passa o dedo no teclado e mande enviar. Tranquilo? Então comente. Bom, mas o nosso comentário aqui foi o do Marquim. O Marquim comentou: uhul, vocês são foda. Tuti, tu é demais, mais. Calma, eu perdi mais, isso. E é o mais foda de todos. Obrigado, Jaider. Eu sei que você sempre gostou assim de mim e tal. Também acho você muito legal, cara. Não, agora, legal, né, que tipo... Além da galera não dar parabéns pro Jaider, chegou o cara falando que eu sou demais, mais. Eu achei isso uma puta falta de saco. Mas relaxa, Jaider. A galera daqui te ama. Ama. Todos me deram... Porque eu acho muito pai as pessoas ficarem contratando as outras pra ficar falando que as outras são demais, entendeu? Eu vou, seriamente, pedir pro pessoal da minha faculdade lá, pago um crepe pra quem falar que eu sou gostoso. Vou ter que apelar pra isso agora, velho. Ninguém fala de mim mais aqui, ninguém fala do caramba mais, ninguém manda parabéns pro Jaider, estamos abandonados, velho. Pagava até dois. Aí, Marquinhos, R$5 no teu bolso, beleza? Valeu. Isso aí, combinando os esquemas por fora aí. Boa, galera, e vamos... Mais alguma mensagem, Rafa? Algum comunicado pra galera? É, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito sinistra nesse momento, porque eu e o Octa, esse querido amigo que aqui está ao meu lado... É nóis! É, a gente começou a fazer um vlog também. Agora, o vlog do caramba, portal caramba. E Nós estaremos postando em breve o primeiro vídeo. Provavelmente, quando você escutar esse caramba, a gente já vai ter postado o vídeo lá e você provavelmente vai fechar a janela no primeiro minuto. Quando você ver a vinheta, fechou. Mas tudo bem, você é só esse comunicado e seja bem-vindo ao Portal Caramba. Caralho! Me dando acesso, eu tô feliz. Isso. Portal... Também tem acesso, acesso. E não esqueçam também que eu tenho meu vlogzinho, né? Humilde e feliz. Quem esqueceu? Vocês podem acessar sempre. Quem esqueceu, né? Os dois links estarão aí embaixo aí. O da Verde e o Portal Caramba. Beleza? E também é o seguinte, galera. É, o Portal Caramba vai ter os vídeos dele lá também. Vai ter a parte também que... Não sei se no Portal Caramba ou se em outro vlog... Que eu vou estar colocando, por exemplo, antes do cast sair, eu vou estar jogando algumas coisas lá, por exemplo, alguns pedaços do caramba que eu estou editando, já vou jogando lá para vocês acompanharem o que vai rolar, o que está acontecendo, beleza? E é isso aí, mais algum comunicado? Só comentar, como o Jaider, como essa parada de preview que o Jaider posta não tem canal, tem canal, mas é fechado porque é o canal do Jaider, fiquem ligados no Twitter, que é por lá que ele posta. Isso, Twitter e beleza, do ladinho agora também no site do caramba tá a paradinha do Twitter aí também, beleza? Vocês entrem. Entre você. Se você comentar com a hashtag, ou seja, jogo da velha CarambaCast, você aparece lá. Isso, tá? Na caixinha do lado aí do site agora, se você não tem Twitter, mas tudo bem. Do lado aí você vai estar podendo acompanhar as atualizações do caramba, beleza? E os links do YouTube que eu postar com os previews. Beleza? Bom, vamos para o nosso tema de hoje, sensacional, maravilhoso. Beleza? O tema de hoje é o quê? Micos. Isso mesmo, se você pagou aquele King Kong, ou se você pagou aquela macaca cheta, você está presente agora no cast que fala sobre o seu mico. Beleza? Macaca cheta, meu Deus! É. Isso. Quase balancei esse ponto. Basicamente isso, o tema. Isso. Tema sobre micos. Cachorro bonitão da balachita, hein? O tema de micos de hoje. É bom, então, pra variar. O garoto que. Calma, Tucci, calma, espera, deixa eu terminar. O garoto que paga mais micos aqui, meu caramba. Por favor, por favor. Tucci, agora sim, Tucci, pode falar. Tamo aí nos trancos e barrancos, pagando mico pra todo canto, né? Uma coisa linda. Nas árvores. Hã? No cipós e nas árvores. No cipós e nas árvores, não, isso aí é você que faz, você que é macaco do caramba, né? Mas agora. Tudo bem. É. Um mico que eu tava lembrando, que eu acho que foi um dos únicos que eu consegui lembrar, mas não significa que eu não pago mico, que eu não tô lembrando mesmo, tô com a memória péssima hoje. Mas um dia feliz. Oi? Porque foi tão grande, você quis esquecer mesmo, né? É, talvez foi isso. Provavelmente. Mas tava lembrando de um, que um dia eu tava lá ajudando a garota a fazer o trabalho e tal. Aí ela escreveu uma merda lá, sem querer. Ela falou, não, desculpa, que eu nasci prematura. Aí eu levantei com a maior alegria, tipo, caralho, encontrei alguém. Eu também! Ela, não, eu tava zoando, é um jeito de eu falar quando eu faço burrada. Te chamou de prematuro e burro, velho. É, tipo isso, cara. Foi terrível. Mas eu supero, né? Tá bem, né, cara? Pois é. Mas nada pior do que você cair em alguma poça d'água na escola, principalmente. Ah, isso eu cara, faço é basicamente toda semana. Isso acontece comigo, então eu já nem ligo mais. Não, mas quando você sabe andar, é muito tenso, velho. Ah, não. Cara, aí já tá pedido demais. Não, é porque tem uma vez eu fui com uma blusa do Dragon Ball pra escola, velho. Crente que tava arrasando, tá ligado? Crente que eu era o Vegeta. Aí, beleza. Eu peguei essa. Aí todo mundo falou pra mim que tava feio, não sei o quê. Eu comecei a ficar com muita vergonha. Aí eu peguei e amarrei essa camisa, que era de manga comprida, na cintura. Aí tinha uma poça lá, eu pensei que eu ia levar meu ki e conseguir voar pro outro lado da poça, e um imbecil caiu. Caí de bunda na poça. E molhou minha blusa do Dragon Ball toda, né? Aí eu tirei e guardei na mochila, velho. Mas nunca mais, velho. O pessoal esqueceu, velho. Eu virei o Goku molhado lá na escola, né? Goku molhado. Oi, eu sou o Goku. Goku molhado foi sinistro. Ué, mas molhado, porra. Eu caí lá de bunda na água. Ah, de bunda, Goku. Saquei. Enfim, bom. Então. Nossa, é sensacional esse vídeo, cara. Morri, chorei litros aqui. Ripotácios. Então, por favor, Octa, seu amigo aí, você já viu ele pagando mico, com certeza, mas e os seus micos? Conte para nós. Meus micos? Rapaz, tipo, o mico maior que eu me lembro é um que eu sofri quando eu era pequeno ainda, tinha uns 8 anos de idade, mas foi motivo de riso para a família inteira. Só porque, na minha época de infância, eu costumava sair muito para pescar com a minha mãe, esse tipo de coisa. E um belo dia eu tava lá, peguei um peixe, me assustei e caí de bunda em cima do formigueiro. E eu sou alérgico à picada de formiga. PS, eu sou alérgico. Vai! Ai, meu Deus, cacete, hein? Os micos, engraçado que os micos geram muito em torno das famílias e dos amigos, assim. Mico espalha uma coisa rápida, uma coisa linda. Agora, os meus micos. Gente, eu vou estar pondo a minha vida social em risco aqui, contando os meus micos pra vocês, mas enfim. Bom, o mico que eu lembro, uma coisa linda. Eu estava no parquinho, eu tinha apenas 4 anos de idade, a primeira cena visível, assim, que eu lembro. De criança. É o meu pai me empurrando no balanço e eu metendo com a cara numa folha aí na terra, uma coisa linda. Enfim, mas beleza, eu não tenho consciência desses micos, então não conta. Agora, o mico que eu tenho consciência, e que acontece geralmente, sei lá, drasticamente isso, maldita vida social, enfim, é a minha família adora visitar aqui, lógico, como toda família, e tem uma foto no álbum aqui que eu viro chacota da família. Uma coisa linda, porque é simplesmente o digníssimo Jaider sentado. É o digníssimo Jaider sentado no seu troninho. Isso. Quando chega toda a minha família. Que isso, mano? Quando chega eu assusto bebês, ok? Mas vai, continua, Jaider. Quando chega toda a minha família aqui, começam a ver o Jaider sentado num troninho, dando aquela linda barrada com apenas 5 anos de idade. Uma coisa Tá. Você falou, quando chega aqui, vem o Jaider sentado num troninho, eu imaginei, com essa idade já? Não. Mas não. Foi na foto, ainda bem. Foi na foto. Pois é, Jaider, eu tenho uma foto igual essa também na minha casa. Pô, cara, mas gente, você compartilho desse mico com você. Com cara, todos, né? Sempre tem a foto de você no piniquim com o piruzinho de fora. Mostra pra todos os seus amigos, acha lindo. Sério, eu não tenho. Não sei se foram meus pais que não viram muita noção em tirar uma foto de eu fazendo aquela coisa que deve ser íntima desde o início. Ou simplesmente não teve mesmo, mas eu não tenho nenhuma. Ou então eu não tive infância, sabe? Eu tenho uma tomando banho, toda pelada. Aliás, eu tenho várias peladas, várias. E tem uma que a minha mãe pegou e elas ficavam falando que iam mandar pra Play Baby. Gente, tipo, Play Baby. E aí eu ficava morrendo de vergonha. A revista pra pedófilos. Tá. Elas tiravam as fotos e falavam, a gente vai mandar essa pra Play Baby. E eu achava que existia essa revista, Play Baby. E ficava morrendo mesmo de vergonha. Teve uma vez que elas me colocaram de biquininho, segurando um... Como é que chama? Um daqueles sandálios, que copertone, era copertone. Aí eu tava toda de biquininho, assim, na praia, garota da praia. E aí eu tava lá com aquela coisinha do copertone, elas tiraram foto e ficou pra posteridade, assim. Todo mundo conhece essa foto de mim segurando, assim, toda morenoide, um negocinho de copertone, fazendo pose ainda, tipo, Fernanda, faz assim, eu fiz, me fudi pra sempre. Fofa. O Octa tem uma história muito interessante pra contar pra gente aqui, velho. Muito genial. É, um dia eu tava fazendo trilha com os amigos de bicicleta e tal. Aí eles foram mais na frente e minha roda da frente da bicicleta prendeu num buraco, eu caí de cara no chão. Só, aí eu levantei. Na hora que eu levantei, todo mundo, Octa, você tá legal, você tá legal. Aí eu levantei a mão assim e dei um sorriso. Só que na hora que eu dei um sorriso, eles falaram que meus dentes estavam todos sujos de terra. Meu sorriso tava preto. Ah, você tá legal. E o bicho sem dentes sorrindo, tá legal. Tem uma vez que eu tava jogando bola, impressionantemente, na época eu jogava bola, né, futebol mesmo, de verdade, com os pés. E é porque muita gente não acredita hoje em dia, mas tudo bem. Aí só que como a quadra era dividida e tinha também a quadra de vôlei no meio, e eles tinham esquecido de tirar a rede. Aí eu tava lá de boa correndo, aí eu, não, passa aqui, passa aqui. Aí eu olhei pra trás e tava andando em direção à rede da quadra de vôlei. Aí quando eu olho pro lado, eu vejo só a rede já raspando no meu olho assim, eu caí de cabeça no chão. Cara, que eu vi uma marca perto do... Olha só, a perdigosta do mal, velho. Caí de cabeça no chão, minha massa cefálica caiu. Não, sério, é porque teve essa vez que eu tinha, tipo, uma melhor amiga e eu jogava handball com ela. E aí, assim, a gente era muito, muito amiga e já vivia grudada, não sei o que lá. E aí, a primeira jogada do negócio, eu tava defendendo e ela era atacante. E aí ela pegou a bola... Mas assim, ela tava a um passo de mim, e ao invés de arremessar pro gol, ela arremessou na minha cara. E ela era, tipo, muito minha amiga. Caralho. E tipo, o meu beijo ficou, tipo, do tamanho de... Eu usava aparelho, então ficou sangrando, assim. E meus beijos ficaram muito, muito inchados durante 15 anos. E todo mundo ficava falando da minha cara, porque ficou deformado e doentio e feio. E ficavam zoando, falando que ela não era minha amiga e que, na verdade, ela queria o meu mal e me deixar feia pra sempre. Porque eu fiquei deformado durante 15 dias. Foi legal. O pior, velho, é que o Octa falou de pescar, né? Teve uma vez que eu fui pescar, eu era bem pequeno, tinha uns 7 anos e tal. E aí eu queria mostrar pra alguém que eu sabia pescar, mesmo que eu não soubesse pescar. Eu queria tirar uma onda e falei que ia pescar, né? E queria ser o pescador, né? Fingi que ia jogar o anzol assim, só de brincadeira. O anzol, velho, voltou no meu dedo, velho. Prendeu assim, velho. Eu falei assim, mãe, mãe, mãe, olha só, olha só, olha só. Aí, prendeu, mãe, mãe, mãe, mãe, olha aqui, mãe, velho. Como, mãe? O anzol tá no meu dedo. Falando nisso, de tacar coisa na cabeça dos outros, eu lembrando do dia, numa época que eu tinha 11 anos, 3 anos atrás, né, já que eu sou o caçula daqui. Mas aí, tava eu feliz, de boa, morava num prédio, tinha aquelas garotas demônios, assim, uma garota de 4 anos que parecia um anjo, mas que era terrível. Cara, eu nunca vou esquecer esse dia, eu com os meus amigos, assim, do nada chega a garota com um pedaço de tijolo de 5x5, saca? Aí ela vira e grita pra mim, ei, eu olho pra ela, pega o tijolo e mete no meio da minha testa. Pensa rápido! É! Tipo, o tijolo foi zoom, com a ponta na minha testa, velho. Cara, todo mundo começou a rir. Aí a perde gostou, a perde gostou! Eu não tô zoando. A perde gostou dessa aí, velho. Esse é fácil. Não, foi engraçado, tipo, ei, eu virei toque! Veio o tijolo na minha testa, cara. Uma garota de 4 anos sacando. Ai, ai, ai. Cara, eu lembro de um mico, velho, que eu nunca mais vou esquecer. Foi o pior mico da minha vida. Era prova de educação física. A gente tinha que fazer uns testes físicos lá e tal. E eu lá todo pegando a bola lá, treinando antes, tirando a onda lá. Minha calça rasgou, mano. Minha calça rasgou, velho. Mas não foi um rasgadinho, não, velho. Minha calça virou uma saia, velho. E eu tava lá, muito, com muita vergonha, sentado, coloquei a blusa de frio, amarrei assim pra ver se não aparecia minha bunda, tá ligado? Aí a professora falou, Rafael de Araújo, sua vez. Eu, não, não, professor, pode me dar zero, eu não vou, não. Ué, você vai tirar zero, pode vir, é você agora. Não, não, professora, não. Mas ninguém sabia, só tinha um brother lá meu que sabia. Eu tava com muita vergonha de alguém saber, sabe? Aí o moleque foi lá e gritou, não, professora, é porque ele rasgou a calça. Nossa, velho, fiquei morrendo de vergonha. A professora, não, vem, não tem nada, não. Hã? Virou uma saia, eu tô imaginando. Virou uma saia, velho. Eu ficava... Eu tava praticamente de cueca, velho. Porque, tipo... Assim, não tinha nada. Só tinha as pernas, sabe? Dava pra eu tirar a perna pela direita e a outra pela esquerda. E aí, a professora... Vamos lá. Não vou, professora. Pode... É, velho. Calça de strip, tá ligado? Que você puxa sentido de uma vez. Tá! Nossa, cara. Essa parada de calça rasgada é foda. Aconteceu com todo mundo já. Todo mundo, cara. Todo mundo... Que mulher que nunca teve uma calça de tactel do colégio que tinha um rasgo entre as pernas? Era... Não. Um rasgo entre as pernas. Na calça. Ainda bem. Desculpa, tá muito. Enfim. Bom, eu nunca rasguei minha calça. Sim. É sério, eu tô falando sério. E bom, também o Já é incrível, ele não tem medo, nunca rasga as calças, nunca nada. Não, nunca nada. Que isso? Já foi sequestrado. Já fui sequestrado, assaltado e acidentado. Ei, você também não foi. Enfim. Minha vida mais esdrúxula. Mas enfim. É mico também, mico sensacional, é um que eu já passei já, eu acho que já vocês com certeza já passaram, é quando aquela pessoa, aquele seu amigo, te liga e fala: oi, Jaider, oi, tudo bom? Sabe quem tá falando? Aí você fica naquela pra tentar adivinhar pela voz quem é, e você acaba falando a pessoa errada. É uma coisa linda isso. Mico que você paga, mas tipo, basicamente ninguém vê, ou só alguém da sua família, então tá tudo bem. Você atende o telefone, aí você fala oi, aí normalmente ou aquelas promoções que dá oi, da Tim, fala oi, tudo bom? Aí você atende, oi, tudo bom? Aí era mensagem automática, você fica de cara. Eu falei com mensagem automática, caralho. Mensagem automática é foda. Não, é igual quando aqueles políticos mandam parabéns, porque aqui em casa tem direto liga uns. É automático, tá ligado? Ele fala tipo assim: oi, tudo bom? Aqui é o José Pedro. E ele manda parabéns. Tipo, aí você fala assim: oi, tudo bom? Aí ele: aqui é o José Pedro. Aí tu: porra, sacanagem. Ele fez aquela cara, velho. Oi, tudo bom? Né? Não, e agora, bico doloroso pros meninos, é claro. Pelo menos já aconteceu comigo em dia molhado. Tava eu lá, uma criança feliz, correndo, com muita alegria, até que tropeça e acaba fazendo uma abertura acidental. Aquilo que você para as pernas ao máximo. Já aconteceu comigo isso aí também? Caralho, velho, não. Eu lembro uma vez, no colégio, tinha chovido pra caralho, e eu saí correndo. Cara, quando isso aconteceu, eu caí de lado no chão, me contorcendo de dor. E todo mundo rindo na minha cara: ah, cara, como tá engraçado, nossa, nem deve ter doido tanto assim, você tá de sacanagem. E eu lá, chorando de dor, a galera: nossa, velho, isso tudo é foda mesmo. E eu: puta que pariu. Não, é, teve um dia que aconteceu isso comigo, eu tava andando de bicicleta e eu bati o peito no guidão, tá ligado? E aí, se fode agora o ridículo que só fica fazendo gracinha, né? Aí eu lá bem assim... não conseguia respirar e todo mundo... caralho, tá igualzinho, velho! Tá igualzinho porque eu tô morrendo! Acabei de conhecer parkour, aí eu... ah, caralho, vou fazer parkour, mano, passa parkour. Aí eu fui pular por cima de um banco, meu pé escorregou e bati o peito em cima do banco. Todo mundo rindo da minha cara e eu lá: mãe. E deu uma vez também, puta. Chegou pra beijo, tanto rindo. Quando você percebe que aquele cara que você fala: não, meu amigo do peito, que nunca vai me abandonar, sempre vai estar lá pra me ajudar. Um dia, a arquibancada que não é colada na parede, uma arquibancada que do outro lado tem o chão, é um pouco alto e tal, eu fui pular ela. Meu colégio, só que eu tropecei. Aí, tipo, é uma altura de mais ou menos, sei lá, 1,40m, nem é tão alto assim, mas mesmo assim, eu tropeçando lá de cima, eu caí de ombro, fiquei lá. isso, meu amigo tava lá na frente. Em vez de um idiota vir me ajudar e falar, pô, cara, levanta aí, mas não. O bicho ficou se contorcendo de rir. Eu lá, rolando de dor com o joelho todo esfolado. Com o joelho, com o ombro todo esfolado. Aí você percebe, né? Nunca um amigo é bom bastante pra você confiar nele. Cara, mas é porque às vezes não dá mesmo pra ajudar a pessoa, velho. Teve um colega meu que ele foi fazer a mesma... Teve um colega meu que ele foi brincar lá, dançar na sala. Aí ele tropeçou na cadeira e quase caiu. Aí todo mundo rolou de rir, né? Porque ele quase caiu. Aí o meu colega imbecil foi tentar imitar ele. E falar, caralho, ele fez tipo assim, ó. O pé dele prendeu na cadeira, ele caiu de cara no chão, mano. Eu ri, velho. Eu deitei no chão, velho. Comecei aí, o moleque lá, ai, ai. Mas não tinha força pra levantar, velho. Eu tava rindo muito, velho. Mas é muito engraçado, velho. Foi um se fode aí, tá ligado? Inimigo familiar. Amigo familiar do tipo, quando você é pequeno, chega alguém em casa assim, e aí, tipo, um primo ou uma tia, aí abre a porta do banheiro e tá lá você com seu bingolinho de fora mijando. Não, eu já vi isso. Isso foi o maior trauma da minha vida. Tipo, a gente morava. E quando é com você? Pois é. Quando é com você? Não, então, que você esse... vê a pessoa então, de fora. O meu trauma da vida eterna é isso. Tipo, a gente morava no sítio, aí lá tinha os criados lá que ficavam fazendo comida, arrumando o sítio e tal. Beleza, eu era uma criança. Isso, é, falar criado não parece escravo, tipo, os criados lá. É. Minha cara, meu amor. Não, aí eles chegavam, ô, meu amado. Enfim. Os criados, tipo, pá, traz o café! Isso. Mas senhor, você mandou eu arar a terra. Não, mas traz o café agora. Tudo bem, senhor. Pá! Basicamente isso, mas continua. Então, lá o banheiro era todo mundo usava, entendeu? Só tinha o banheiro da casa lá e se a gente, que era dono, a gente ia visitar lá, a gente usava o mesmo banheiro. Mas beleza, eu ia lá, uma criancinha, inocente, legal, o banheiro não tinha tranca. Aí, quando eu fui lá, pô, tô com a puta vontade de mijar, beleza, mas tem muitos matos, mas eu não vou fazer no mato, eu vou fazer no banheiro. Quando eu abro a porta, sério, o maior trauma da minha vida, cara. Quando eu abro a porta, tá a velha, gorda, obesa, e as duas filhas dela dando banho nela com esponjas. Cara, juro, velho, eu pago bilhões de reais pra tirar isso da minha frente. Caralho. Meu Deus, cara, meu Deus. Muito, velho. É meio tenso isso, quando você já tá meio preparado pra ir no banheiro, mas tem alguém lá dentro, assim. Aí, tipo, ou a pessoa não tranca a porta e você tá quase tirando a calça e a pessoa vem assim, tu entra assim, aí tá todo lá tranquilão, pá. Aí na hora que tu entra no banheiro, tá tirando a cueca já, assim, de repente, oh, meu Deus, aí tu... O cara não entra não, entra não, entra não. É, ou a pessoa trancou a porta e você tá tirando a calça lá e bate na porta, pá. Você chega assim, abrindo a porta, tipo, chutando já a porta, pá, e mete a cara na porta. Pô, é foda. Não, foda também é foda... quem bate o cara, foda quem tá lá dentro, escuta o barulhão, tá naquela hora, é legal. Fecha nada. Velho, eu fico puto com isso, só acontece comigo. O pior, porta de vidro. Portão de vidro e tal. Eu onde eu morava antes, quando eu morava em Brasília, a porta da saída pra garagem era uma coisa de vidro, né? Tipo, só vidro, não tinha nada de madeira, ou seja, de vez em quando você não via. Quando eu me mudei pra lá, era tipo, vira e mexe, eu tava lá, né, andando de boa. Não, vou ali na padaria, pá, meti a cara na cara, na rua, meti a cara no vidro. E isso acontece direto em prédio. Agora que lembrei, que eu morava num prédio, e tinha os velhos que sempre batiam a cara no muro, até colocaram uma faixa azul lá. Caraca, coitado, como é que era o velho já, ele batendo no vidro? É, né, tava a gente lá conversando de boa dentro do hall do prédio. Aí tinha um velho. Meu matinho! Todo normal. Aí ele não metia a mão na maçaneta. Melhor abrir pra ele. É, não, que era pra ele colocar a mão. Não era bem uma maçaneta, mas era um negócio pra ele empurrar, saca? Mas aí ele não colocava a mão lá e tá, metia a cabeça assim. Aí o problema é, coloco. Não, o problema, a resolução é, coloca uma faixa azul, eles vão ver. Ninguém vê uma faixa azul flutuante por aí, então tá tudo de boa, né? Mas é verdade, uma vez, momento romantismo, eu fui mostrar assim, ai, pras minhas amigas, ai, olha, olha como é bela a vista da minha janela, não sei o que lá. E aí o vidro tava muito, muito limpinho, assim. Aí eu fui, tipo, me projetar pra frente, assim, pra falar, olha, gente, que lindo. Pá! E aí todo mundo ficou, ai, machucou. E o pior é que quando ficam, ai, machucou, e machucou de verdade, você não quer falar, ai, machucou, tá doendo, e começar a chorar. Aí eu fiquei lá tentando disfarçar, e foi formando-se um galão na minha cabeça, e eu, não, imagina. Caralho. Então, gente, vocês falando em galo, velho. Teve uma vez muito sinistra, velho. Um colega meu, ele era japonês, né? Ele ainda é. Aí a gente tava jogando bola e tal. Aí o bicho subiu pra cabecear, velho. E cabeceou assim, tipo, cabeceou a cabeça do moleque, saca? Aí ele colocou a mão assim no olho, assim, na frente do olho. Ai, velho, caramba, velho, tá inchando. Aí eu falei assim, não, não, pô, não tá não, deixa eu ver. Na hora que ele tirou a mão, velho, eu... Caralho, velho! Ô, oh, tinha o terceiro olho, velho. Sério, velho. O olho do moleque, velho. Oh, uma terra, ficou muito grande, velho. E eu falei, meu Deus, velho, chama o Samu. Chama o Samu. E aí o bicho... Meu, gente, por falar nisso, tem histórias tensas dessas coisas. Olha, olha isso, não. É sério, essa é a história mais tensa que vocês vão ouvir em toda a sua vida. Tinha uma vez, uma goleira do time lá da minha prima, e elas estavam jogando bola, assim, e sabe aqueles ganchinhos que era pra ter a rede no gol de escola pública? Sei, sei. Mas que nunca tem coloca, rede, nunca. Só os ganchinhos. Exato. Então, aí ela foi defender a bola, aí ela pulou. No que ela pulou, o dedo dela ficou no ganchinho. Caraca. O dedo dela ficou no ganchinho. E aí ela falou, ela viu assim, ah, vou dar uma lavada no carro. No que ela foi ver, assim, e tal, tinha, tipo, cortado tudo, o dedo. Ela teve que reimplantar o dedo. Ai! É mico, Sverdi! É mico, não é desastre. Não é Jogos Mortais, não. Ok, então vamos falar de um mico mais cotidiano. Tipo, você tá no supermercado e aí você esbarra em alguma coisa e tudo cai. O que é bem menos doloroso. Aconteceu isso comigo, velho. E minha mãe esses dias? Ela foi lá, não bastando ela ter zoado todo o supermercado, ela pegou, foi lá, derrubou o negócio. E no que ela derrubou todo o negócio, ela olhou pra mim e falou, Fernanda, o que você fez? Arruma isso! E ela, obviamente, ela sabia que tinha sido ela que fez isso. E aí as velhinhas ficaram olhando pra mim com cara de ai, que marginal, essas crianças de hoje em dia. E eu, tipo, tá bom. E aí eu fui tentar arrumar os shampoos, porque ela tinha derrubado muito shampoo. E aí ia caindo os de trás e os de trás. E aí eles iam caindo pra cima de mim. E foi triste. Bem, o que aconteceu comigo uma vez, essa semana, a minha colega, ela tem um armarinho e tal. E ela tinha inaugurado umas paradas de acrílico lá, mó bonito e tal. E aí eu tava falando no telefone com meu irmão. E eu tava de costas pra as paradas de acrílico, velho. Do nada as paradas de acrílico começaram a cair, velho, assim, tá, tá, tá. No chão, assim, todo mundo ficou me olhando, assim, as paradas caindo, tá, tá. A parada não tinha nem inaugurado direito, velho. Eu tava quebrando as paradas lá, velho. Foi muito vergonhoso, velho. Eu senti muita vergonha na hora, véio. Nossa. E não pude nem correr, velho, porque tava tudo caindo em cima. Eu tava quase sendo soterrado, velho. Comigo isso já aconteceu no supermercado. Ou foi no shopping, não lembro. Não, foi no supermercado mesmo. Que tinha tipo uma fileira de Coca-Cola, saca? Era tudo no chão, assim, porque era mercado de bairro pobre e tal. Aí o supermercado eles deixavam as coisas no chão. Aí, beleza. E eu andando assim, né, de boa na lagoa. Até que eu esbarro minha canela na parada. Tipo, sei lá, umas 20 Coca-Colas, 25. Tudo foi descendo assim, tudo rolando, cada uma pra cada lado, assim. Eu, porra, o que que eu fiz? Todo mundo me olhando assim, caralho, marginal, nem presta pra onde ando, nem olha atenção. Facção Penorte. Nem olha atenção, nossa. É, tipo isso, tipo todo mundo, caralho. Tá aí armando pra roubar, isso sim. Chamada atenção enquanto o nego tá lá roubando doce. Tô ligado. Isso. Nossa, olha a mentalidade do marginal. tem todos os esquemas que ele faz realmente, aí quando ele não tá fazendo, ele se sente culpado porque acham que ele vai tá fazendo. É, não, tipo, eu nunca planejei um crime, mas quando eu faço uma merda, eu já vejo a oportunidade de fazer um crime. Véi, teve uma vez que eu tava no clube, e aí tava todo mundo sabia mergulhar e tal, eu fui lá e mergulhei, meu irmão, pô, tu tá mergulhando errado, véi. Tu tem que ir mais reto assim, tá errado, não sei o que, eu falei... Não, tudo beleza, ele, ó, quando tu for mergulhar, tu estica as pernas, velho. Eu falei, não, tá tranquilo, vou esticar a perna, né, em geral lá. E eu dei um mergulhão, velho, estiquei a perna, velho. Eu dei uma cambalhota, velho, eu girei, velho, dentro da água, velho. E aí eu saí, assim, morrendo de vergonha, assim, eu pensei que tava todo mundo rindo de mim, né, que eu era a única pessoa que não sabia mergulhar. Mas não, todo mundo tava lá de boa lá, eu falei, vocês não viram? Eu rodando aqui, ninguém, não vi não, pô. Mas o salva-vidas viu e ele tava rindo de mim. Sempre salva-vidas. Ela ficou rindo assim, era uma salva-vidas, velho. E ela tava lá rindo lá, eu... Ah. Cara, falar em piscina, mano. Oi? Falando desse negócio de clube, eu tava no clube, assim, eu fui descendo naqueles escorregadores, aquela coisa imensa. Aí eu fui lá, fui descer... Um fio da minha sunga ficou preso na primeira parte, assim, do escorregador. Na hora que eu cheguei lá embaixo, bicho, minha sunga tava na metade. Esse é o menino, o moleque, pra sair da piscina, eu tinha o quê? Uns 10 anos. A sunga foi desfiando, tá ligado? Eu só fui percebendo na hora que eu tava na metade, bicho, espelho pra segurar o fio e não dava, eu, meu Deus, ferrou. É igual quando tu vai passar assim, ó, e sua camisa gruda assim na... Né, no... Como é que chama? No arame, alguma coisa. Não, no arame, alguma coisa. Você tá andando assim, de repente vai lá e prende, aí você vai lá e volta, saca? De uma vez, assim, por causa da luta. É, te prende na maçaneta, saca? É, isso mesmo. Coisa que a Fer falou, alguma coisa super dolorosa pra garoto, então lá vamos nós mais uma história dolorosa e terrível. Tipo, o garoto inocente, né? Não era eu, ainda bem. Cara, ainda bem mesmo. Porque, tipo, moleque lá, né, de boa, no clube, ele foi, não, pô, que eu mergulho dando mortal, que eu sei que lá, eu mergulho dando mortal, se liga só. Aí ele ia lá, mergulhava dando mortal. Aí teve uma hora que ele bateu a cabeça. Porque ele bateu a cabeça, ele mergulhou, mas beleza, ele voltou, caralho, nossa, isso doeu, mas tô bem. Aí eu tava olhando de longe. Aí a garota que tava vendo ele mergulhar, ela, com a cara de desespero, assim, tira a mão da cabeça quando ele olha só o sangue assim. Caraca, o moleque começou a se desesperar e berrar pra todo lado, meu Deus. Bom, galera, mais alguma história aí? Uma história de um mico? Ou um desastre? Porque já tá virando desastre a parada aqui. Começamos como micos. Já estamos. Não, eu tava lembrando de coisas que são muito, muito frequentes. Quando alguém conta, você vai lá e fala alguma coisa. E aí nem é engraçado necessariamente, ou é meio engraçadinho e todo mundo tá rindo. E você jura que estão rindo de você, e quando você vai ver alguém fez uma piada e não, ninguém nem prestou atenção no que você tava falando, e você fica com aquele traumão. É triste. Você chega e você conta uma coisa engraçada, aí alguém do outro lado fala, não sei o que lá, aí começa a rir, você, caralho, a baleia, a galera... Aí eu falo, curtiu? É, não, pô, depois não, você foi, vai ver, ai gente, não é... Aí ninguém escutou você e você fica lá fingindo que não, imagina a gente. Não. Eu sabia que não era de mim. Né? É triste. E acontece sempre comigo. Eu sempre acho que sou engraçada e coitada. Pois é. É isso. Legal é quando você pensa, tipo... É, o cara fala mó merda assim, e você fala, não, você é caniaque, não sei o que lá. Aí você chega e fala qualquer merda assim, só pra você ganhar o cara. Aí todo mundo, pô, velho, isso é sacanagem com o bicho, não gostei não. Aí você fica, é verdade, exagerei mesmo. Pô, sacanagem com o cara. Aí você perde a graça de fazer piada com as pessoas que vacilam. Não tem nada pior do que contar uma piada sem graça ou alguém te dar um... Muito né? Chato, nossa, né? E quando na quarta série a sala inteira fazia Uê! Você sentia a pior merda. Dá, dá. Cara, tinha até a paradinha com a mão, era... Eu não sabia. Calma aí, Eu nunca sabia se eu ficava com mais vergonha por causa da pessoa que fez a piada ruim ou as pessoas que faziam dada tic dada, porque é muito ridículo. É ridículo, fosse cara. Fazer um dada tic dada. Cara, fazer dur hoje em dia já tá ridículo pra caralho e ainda tem gente que faz. Agora, não, tipo, mesmo, na nossa assim. Idade, sabe? Tem pessoas que fazem. É, o que eu digo. Agora sim, o pior mesmo é quando você tá lá na sua rodinha de amigos, você faz aquela piadinha interna, uma pessoa de fora não entende, olha pra sua cara. É. Ou então quando você é essa pessoa. Ou você... então a pessoa vai lá e ri. Ou então a pessoa vai lá e ri junto e você sabe que ela não entendeu a piada. E você fica constrangido porque. Por que ela tá rindo? Só não entendeu bosta nenhuma. É tenso. O que ela tá fazendo? É não, pior de tudo é passar vergonha na rua, né, na escola, sei lá, algum lugar. Você fala alguma merda muito grande, assim, você sente vergonha daquilo que você falou depois que as pessoas ficam maiando de você eternamente. Você vira um mico gigante. Fica lá, o cara tá chegando! É, o tipo, tá todo mundo conversando em sala, aí você tá lá falando com seu amigo. Aí eu fui lá, não sei o que lá. Aí, caralho, cheguei, soltei mó bostão. Aí, na hora que você fala, soltei mó bostão, desce o som e todo mundo... Caralho, é um tiole. É verdade, nossa, isso acontece direto, velho. Nossa, não, né? Muito direto isso lá na sala, velho. Você tá falando lá, contando alguma coisa, velho. Porra, aquela guria é mó puta. De repente, todo mundo cala, tá ligado? Aí, porra, aquela guria vê que nem a Geisa Arruda, mano. Aí, todo mundo cala, assim... Quando é coisa e uma vez que eu tava no quarto com a minha mãe, assim, no banheiro com a minha mãe, aí eu tava zoando ela por algum motivo, que eu sempre tava zoando minha mãe, eu era muito pequena, assim. E aí eu sei que eu peguei e fui lá, e aí ela falou, ah, Fernanda, vai tomar no cu! E aí no que ela falou, vai tomar no cu, eu peguei e fui pra. Eu fui pro quarto das minhas tias. E no que eu fui pro quarto das minhas tias, uma tia tava falando assim, ai. Ela tava falando de remédio, né, e tal. Aí a tia virou e falou assim, ai, eu tomo 3 vezes ao dia. Eu nunca mais consegui parar de rir. Nunca mais. E aí elas ficavam perguntando o que foi, eu contei. E aí elas ficaram rindo delas mesmas também, enfim. Isso mesmo. Nossa, maravilha. Eu adorei as histórias sensacionais. Histórias trágicas, mas... seguindo o tema de micos. Bom, galera, infelizmente vamos terminar o caramba por aqui. Isso mesmo, caramba, cumprido pra caramba. Enfim. Bom, mas então, pra não perder o costume, vamos para as nossas conclusões semanais. Por favor, Tuti. Opa. Eu só sei de uma coisa. Sou foda demais. Mentira, galera, mentira. Eu não sou tão assim. Valeu, Marquinho, eu não paguei ele, mas valeu. E, cara, eu pago muito mico, meu Deus do céu, tem que começar a maneirar nas coisas. Tem que começar a ficar um pouco mais quieto e evitar rasgar minha calça com frequência. Bacana. E Ferde? Bem, eu não tenho muitos problemas com esse negócio de mico, então a minha conclusão é que vocês devem se controlar mais e tal, sabe? Porque eu não, quase não pago micos. Enfim. Não, Tuti. Tô brincando. Não faço isso. E Octa? Pois é, muitas vezes você evitar um mico é só pensar no que falar antes mesmo de abrir a boca. Né? É isso. Ouviu? Aí. Acabou. Cala a boca aí, ô. Paga alguém pra falar que você é demais. Isso aí, Rafa. Não, é isso aí. Eu acho que essa parada de Goku molhado é coisa do passado, entendeu? A gente não precisa ficar lembrando disso. São coisas, cara, que aconteceram e não vão mais ser lembradas. Nem de quando eu caí com a bunda lá e molhei tudo, e que quando eu rasguei minha calça, e nem de quando eu fiquei de caganeira na sala e não conseguia ficar sentado. E a professora falava assim, ó, Rafael, senta lá. Professora, eu preciso muito ir no banheiro. Não, mas venta aí, Rafael, rapidinho. Professora, eu preciso muito ir no banheiro. E todo mundo percebeu que eu ia cagar na calça, mas a professora não conseguia perceber isso, velho. E aí a professora, você precisa ir mesmo? E eu tava azul, verde, amarelo. Marrom. Aí a professora enfim deixou eu ir, mas já não restava tempo. Brincadeira, brincadeira. Ela deixou eu ir e eu consegui me aliviar a tempo. Missão completa. Eu comecei a imaginar o Rafa correndo, quando ele chega no banheiro ele já vai tirando as calças. Mas foi muito tenso, velho. E todo mundo ficou rindo de mim, velho, falando que tipo eu ia me cagar, tá ligado? Tipo, mas ela não conseguia perceber, velho. Isso mesmo, galera. Terminando o cast por aqui, não se esqueça, comente aí. Não é meu aniversário, por isso comente, tá? Dessa vez você pode comentar. Beleza, galera? Isso mesmo. Bom, sua conclusão. Minha conclusão é que eu não quero ver mais mulheres gordas e obesas sendo lavadas por suas filhas. Quem quer? Enfim, basicamente isso. Beleza, galera? É isso daí. GabaCast terminando por aqui. Hasta la vista. Fui! Tá bom, vou pegar aqui. Caraca, tá difícil de alcançar. Eita, porra! Corre, moleque! Pega o doce, vai!